ラゴンボールスーパー。 ジロにここまで追い迫る者がいるとは ありえん。あってはならんことだ。 ジレンを超えるか。覚醒したオラの新しい力、この後すぐ。 Desperta! A nova quintessência dos despertos! Mesmo! Continua a lutar! Ah! Outra vez! Impressionante! Mas que grande libertação de energia! Consigo senti-la! Nenhum deles conseguiu chegar a um nível tão forte só com treino normal. Especialmente o Jiren. A forma como o olhar dele consegue controlar o golpe. Eu sinto uma força ainda maior. Son Goku está a ultrapassar todos os seus limites. Mas parece que o Jiren ainda não conseguiu mostrar toda a sua potência. Este poder é diferente de qualquer outro adversário que já alguma vez enfrentámos. Ele é forte. Não há outra forma de dizer. É forte como um deus da destruição? Ou se calhar, quem sabe, pode ser ainda mais forte do que um deus. Há um rumor que diz... Existe um universo onde vive um mortal que nem um deus da destruição consegue destruir. Parece que não é apenas um rumor. É isso, Jiren. Mostra o teu grande poder a todos os universos. E destrói o Son Goku! Este combate não se está a tornar demasiado perigoso? A expansão de energia que foi apanhada entre as duas forças está a atingir rapidamente o seu limite. A vitória é tua! Jiren! Ah! Parece que este assunto foi arrumado. Ah! Foi mesmo espetacular! Foi mesmo espetacular! Estou aliviado por ver que a arena não sofreu danos de maior. No entanto... É? Esperem, ele ainda não apareceu aqui. Por isso não saiu da arena. Mas eu não estou a sentir a energia dele na arena. Ele estava dentro de uma bola de energia que explodiu. Pode ter sido vaporizado. Vaporizado. Vaporizado? Quer dizer que ele morreu? Isso significa que o Jiren devia ser desclassificado. Eu não teria tanta certeza. Hã? Foi o seu próprio ataque que causou a explosão que o vaporizou. E nesse caso... Tens toda a razão. Seja qual for a forma, a verdade é que ele se destruiu com o seu próprio golpe. Pode ser considerado como autodestruição. O Jiren do Universo 11 não vai ser penalizado por esta ação. Agora é que vai ser. Finalmente o fim do Universo 7. O Jiren pode dar cabo dos guerreiros que restam. De todos eles. Sim, Kai. O nosso Universo 11 vai ser o único a sobreviver. Mesmo depois de verem o poder do Jiren, parece que nenhum universo perdeu a vontade de continuar a lutar. Ouçam lá! O que é que vocês estão a fazer aí parados ao Universo 6? Mexam-se! Lutem e ganhem! Lutem até ao fim, seus desgraçados! Isso mesmo. Ainda resta metade do tempo do Torneio do Poder. Até este pilar se afundar completamente, não interessa quem cai. Ou que o universo seja eliminado. O combate vai ter de continuar. Será possível? Será possível que é mesmo o teu fim? Son Goku! Son Goku! Hã? Temos um banho? Sim. Que vibrações são estas? Há uma força intensa descontrolada que parece estar a fazer vibrar o mundo do vazio. Sim, mas o que é que pode ser? Mas vocês ainda não perceberam o que é? Parece que não tens força para escapar, o que me facilita o trabalho. Então, Bills, vais engolir esta? Ali vem ele. Mas que forma é aquela? A mim não me parece que ele tenha sobrevivido à explosão por pura sorte. É muito mais do que apenas isso. Há alguma coisa de diferente nele? Sim. Ele está a libertar uma grande quantidade de calor. Mas a energia dele está muito controlada. Vamos ver o que acontece. Afinal, é a primeira vez que todos nós vemos o Son Goku assim neste estado. Acertou-lhe de raspão, mas os ataques do Son Goku estão a atingi-lo. Não lhe conseguiu fazer frente na forma de Super Guerreiro Azul. Aqueles movimentos não parecem ser os movimentos de luta usuais do meu pai. Ele não está apenas mais rápido. Eu nem sequer consegui sentir o momento exato do ataque. Sim, tal como quando ele se defende. O que é que se está a passar? Eu estou a ver com os meus próprios olhos, mas as ações deles parecem surreais. O que é que te aconteceu, ó cachalote? Tu não sabes quando desistir, Son Goku! Já foste derrotado! O rapaz não está a agir normalmente. A velocidade das reações e a precisão dos movimentos. O que é que te deu de repente, Son Goku? Maldito! Luz da Justiça! Parece não precisas de ajuda. Son Goku! Mas quem será que está a levar a melhor? Eu ainda não sei dizer. Mas parece que o Son Goku conseguiu ultrapassar aquela diferença de poder espantosa num instante. E ele evolui à medida que luta. Está a ficar cada vez melhor. A cada bloqueio, ele ataca o Jiren com mais rapidez, mais perspicácia e mais força. Não pode ser. Eu não acredito que afinal exista alguém capaz de fazer frente ao Jiren. Não pode ser. Isto é impossível! Ah! O Son Goku ficou forte tão depressa! Ah! O Son Goku ficou forte e mais incrível! Como? Porquê? Talvez seja porque acabou de acontecer uma coisa absolutamente extraordinária ao Son Goku! E tu sabes o que é? Sim, mas isto é apenas um suponhamos! Isto é o Ultra Instinto. Eu estou a ver então estes movimentos. Mas um mortal como o Son Goku é um estado em que até os deuses têm dificuldade em controlar. Não pode ser! Como é que é possível? Nem pensar! Eu não sei porquê, mas parece-me que os outros deuses estão muito agitados. O que é que se está a passar? Estão todos surpreendidos! É porque deve ser uma coisa mesmo fixe! Bem, ainda é cedo para afirmar o que quer que seja. No entanto, este desenvolvimento é extraordinário. Ora, ora, quem diria que isto era possível, Bills? Ao que parece, isto é algo conhecido entre todos os deuses, Kaioshin. Como é que tu não sabes o que é isto? Mas que grande deus que me saíste. Mas como é que surgiu assim tão de repente? Eu acho que foi a bola de energia que ativou este poder. Isso quer dizer que ele ficou mais forte depois de absorver a bola de energia? Tens razão, mas... o poder da bola de energia não deu resultado contra o Jiren. Mesmo que o tenha tornado mais forte, não explica como é que ele consegue superá-lo. Tens toda a razão. A energia da bola de energia deve estar a agir como uma fonte temporária de energia para o corpo esgotado do Son Goku. Contudo, a coisa mais interessante de todas não é essa. Eu acho que naquela explosão, o poder da bola de energia entrou no Son Goku enquanto ele tentava defender-se. A quando dessa colisão de forças, o Son Goku conseguiu libertar um novo potencial ainda desconhecido dentro de si. Este é o meu suponhamos. Um novo potencial? Oh, está tudo bem até ao momento. Mas com aquele calor todo, parece fogo a queimar lenha. Este calor Estás mesmo no teu limite. Ainda bem. Parece que foi apenas temporário. Mas é claro. Ninguém consegue controlar este poder tão depressa. Ai! Esta foi por pouco! Ai. Os guerreiros ficam mais vulneráveis quando estão prestes a derrotar o adversário, mas o Jiren não parece ter essa fraqueza. Tu és o assassino do Universo 6. O que é que tu queres? Acabar contigo. Explica-te. Mas o que é que acabou de acontecer? Parece que esgotei toda a minha energia. Responda ao que eu perguntei. Nem eu sei bem o que aconteceu. Tchê, mas que perda de tempo. Falamos depois. Por agora, tu tens de tentar. Cachalote! Son Goku mostrou um poder espantoso, mas será que ele é capaz de voltar a atingir este estado de ultra instinto que até os próprios deuses temem? Faltam 25 minutos para decidir o destino dos universos no Torneio do Poder. E isto não te faz lembrar aquilo que aconteceu no planeta Namek? Son Goku, o derradeiro combate entre os lutadores mais fortes dos universos 11 e 6, Jiren e Hit. Será que o ataque secreto de Hit vai resultar ou a força de Jiren vai subjugar o Hit e derrotá-lo? Ah, estou mesmo em brasa! No próximo episódio de Dragon Ball Super, o derradeiro e extradimensional combate, Hit contra Jiren. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.